Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Ronca Ronca. Tell me where have you been? My blue-eyed son, well, how you been, my darling young one? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 18 de outubro de 2011. Aí ao fundo, o nosso amigo Leon Russell, interpretando o mega clássico de Robert Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan, onde ele anuncia solenemente que o tempo vai fechar, meu amigo. Vai cair uma chuva sinistra. Mas não é essa chuva que a gente está acostumado, não. Inclusive, em várias situações, muito bem chegada. A chuva aqui, que Bob Dylan falava lá atrás, era bomba no Vietnã mesmo, maluco. Era uma chapa muito quente. É uma chuva difícil de aturar. E que o Leon Russell contou de novo essa história, um mega clássico, Leon Russell and the Shelter People, que é o Ronquinha dessa semana. Já começou ontem, vai até sexta-feira, às 8h45 da matina, na Praça Rio de Janeiro da UFM. Mas a nação ronqueira, planeta, galáxia, pode ouvir pelo site oifm.com.br. Leon Russell. Nossa audiência já participa loucamente do programa. Use e abuse pelo endereço. Pegou a caneta? roncaronca@oifm.com.br. Fronte capixaba devidamente reunido. Terça-feira passada, quando nós recebemos aqui na segunda hora do programa a visita de Dadinho, Dado Villa-Lobos, eu mostrei rápido, porque durante a semana muita gente pediu e a música não foi devidamente colocada no ar em toda a sua extensão. E hoje a gente volta quase um ano atrás. Um ano atrás do Ronca Ronca em São Paulo, em novembro de 2010, quando nós tivemos Marcelo Genesi. E essa música só tem aqui, na UFM, no Ronca Ronca. 1, 2, 3, 4. UFM. Ronca Ronca. Voa pra onde quer, ela pousa em quem quiser, não é homem nem mulher. Música que sai da gaveta, se traveste na voz de alguém, quando entra dentro da cabeça, não é sua e nem de ninguém. Te invade, te assalta e te faz refém. Se a rima não vem, já sabe bater palma com a mão. Bater com os pés no chão. Se não decorar a letra, pode cantar o larim larala. A melodia pode assoviar, pode até dar um berro, pode berrar. Às vezes ela é como um ladrão, ou como um convidado trapalhão. Depois que entra, não quer mais sair. Pés no chão. de toda cor, de acalanto, de baile de amor, de restaurante, de elevador. Música que nem borboleta, sai do casulo do alto-falante, do carrossel e da roda gigante, pra que você e todo mundo cante. Te mande, já só tem te faz refém. Se a rima não vem, já sabe bater palma com a mão. Já sabe bater palma com a mão. E quando chegar o refrão, bater com os pés no chão. Ó, Sofia! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E assim, há um ano, acabava o programa. Good night, everybody. Thank you so much. A gente segue por aqui, tá? Tem o Bezerrão aí? Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Ronca, ronca! As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores? As árvores somos. Sei. Somos nós. Nós. Aí ao fundo, a banda Ítalo Argentina, que passou por aqui terça-feira passada, e deixou o nosso queridíssimo ouvinte, Fernanda, de muito tempo mesmo, primeira geração do Ronca Ronca, subindo pelas paredes, com um sumo. Pediu de volta o sumo. Lembrando a nossa audiência que daqui a uns 15 minutos, né, Alcir? Vamos aguardar a rapaziada sair de trás da moita, nós vamos proferir os dois felizardos que faturaram, cada um vai levar para casa a coleção completa em vinil da Legião Urbana. Promoção que a Oi FM colocou em rede durante toda a semana, de terça-feira passada até ontem. A promoção, na realidade, acabou ontem. Então, hoje a curadoria e a co-curadoria de promoções se reuniram e chegaram aos dois felizardos. Então, se você tem um amigo, uma amante, a mãe, um padeiro que você sabe que participou da promoção, dá um toque nele. De repente ele está vindo do Goiás e Americana. Se liga no Ronca Ronca, se liga no FM, que nós vamos informar os dois felizardos. Procede, né? Fronte Capixaba, como eu disse, já reunido, informa o seguinte: fronte já na fita para embarcar nesse jumboteco. O Ronca de hoje é na casa do Dr. M, com LB, L de lua, B de bola, e Gustavo Espeto, completando a escalação. Muita pressão, meu amigo. Lembrando também que a Praça de Recife, o Ronca Ronca começou das 9 horas. É outra informação bacana para circular por aí, né? Horário de verão, manja. Agora, não é toda terça-feira que a gente pode começar o programa fazendo essa homenagem que nós vamos colocar no ar, rasgando brasa de Porto Alegre a Recife. Hoje, exatamente hoje, a gente está de cara com 8.5, 85 velinhas no bolo do caboclo que inventou literalmente essa história de rock and roll, Chuck Berry. Ronca, ronca. Why can't you be true? Why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing I'd run my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you pulled up to 104, my phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. My rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Right now we welcome to the show a fantastic group that's had no less than 12 hit records in succession. The Fabulous Kinks. Oi FM. And this is one of the songs that was one of those hits. Bossman Ray Davis wrote it. I think it's a knockout number. Sunny afternoon. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home. FM. Honka, honka. From the top 10. The latest success for the Kinks, and quite different from anything else around just at the moment. Both the Davis brothers, Ray and Dave, had a hand in writing this, and they've called it Autumn Almanac. Friday evenings, people get together. Nayana, sou feito exclusiva e quando eu ouço o Carron, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Tem que fazer uma promoção com a nossa audiência imitando essa novíssima geração de ouvintes do Ronca Ronca. Kinks. Essa é uma edição muito especial, Deluxe Edition, do álbum Something Else, que vem com dois CDs, e o primeiro um traz várias faixas gravadas na BBC. O disco originalmente foi lançado em 67, em setembro de 67, em outubro, o Kinks já estava nos estúdios da BBC apresentando o disco à plateia curiosa do Reino Unido. Aquela tabelinha rádio, música, novidade, novo artista, manja? Que se não existir, que se não for colocada a roda para girar, não vai acontecer nada. Nem o artista novo, nem o disco, nem a curiosidade, nem novos públicos se interessando pela nova música, enfim. A BBC sempre foi um exemplo desse tipo de processo. Como a Oi FM também. Nós ainda agora mostramos, para quem saiu de trás da moita, o Marcelo Genesi, gravado exatamente há um ano, uma sessão inesquecível, em novembro de 2010, com Borboleta, a música que só tem aqui. Uma canção que ele colocou ali na pressão da nossa audiência ali, pô, música, mais uma música, então tá, vamos mostrar uma música que não tá no disco. E fez essa gentileza de interpretar Borboleta. Com The Kinks ao vivo na BBC. Vamos informar que também estamos ao vivo até meia-noite para a Galáxia em oifm.com.br e para o seu radinho de pilha, oifm BH Belo Horizonte 94.1, oifm Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, programa começando às 9 horas em Recife, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, São Paulo, oifm São Paulo 94.1, estamos ao vivo até meia-noite. And the title of that one, Mr. Pleasant. They're so different, they're magnificent. The Kinks. Espetacular, né, meu amigo? Oh, that's too much. The title, Susanna's Still Alive. O Man está em chamas por conta do Kinks no Ronca Ronca. Informa que hoje, um dos maiores ídolos para o Man botafoguense sinistro faz 78 anos. Mané Garrincha. Vanessa Lee diz que chove em Salvador. E o nosso ouvinte Wellington, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, diz: achei que ia passar em branco o aniversário desse sim, que foi o verdadeiro rei do rock, embora não muito reconhecido pelo fato de ser negro na sociedade preconceituosa americana. Só o Ronca mesmo para lembrar essa. Um abraço para a Serra. Rapaziada de Belo Horizonte também, amarradinha na UFM, diz o Michel aos amigos que sempre nos apresentam aquilo que gostamos de ouvir. Um forte abraço de cabeleira sempre altíssima. O Michel e a Maria Tereza. Participe do Ronca Ronca, estamos ao vivo até meia-noite pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Falei desse processinho de disco novo, artista trabalhando um lançamento, a rádio cumprindo a sua função. Hoje chegou agora, papo de meia hora, um novo disco intitulado Taxi Iman, do Pipo Pegoraro. E tem uma música que muito especial, parece que ele fez sob medida para a nossa audiência. Olha só. Ronca, ronca. Oi, FM. lembra você. Vou de sucesso em sucesso, sintonizo quem tem a dizer. Tudo que quero pensar nesse dia, em qualquer lugar, no meu amor de corrente, elo ficar. Esse radinho de pilha toca tudo de A a Z. Vou de sucesso em sucesso, sintonizo quem tem a dizer. Sobre a nossa história, como eu vim a te conhecer. Essa caixinha de música lembra você. Galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Ronca Ronca. Time for a summer friend. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda a música, manda a música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Ih, rapaz, olha o que tá entrando aqui, ó. Essa turma passou recentemente aqui pelo programa, inclusive ilustrando a autoria da canção. Normalmente sai por aí que essa música é do Lenny Kravitz. Assim como dizem que Hey Joe é do Rapa, Knockin' on Heaven's Door é do Guns N' Roses. Aqui ao fundo, Guess Who, banda canadense. Só entradinha, tá? Gonna mess your mind, American woman. Gonna mess your mind, American woman. Gonna mess your mind. A introdução é tão boa quanto a música mesmo, né? Estamos ao vivo até meia-noite. Participe do programa através do endereço roncaronca@oifm.com.br. Alcir, depois da Bolívia, a gente dá os dois felizardos, cada um levando para casa a série completa de LPs originais da Legião Urbana em vinil. Muita pressão no turbo, meu amigo. Quantos minutos para Bolívia? Falta muito ainda, 18 minutos. Opa! Então, para que a rapaziada tenha noção de como é essa história da Bolívia, durante essa semana chegou um número razoável de mensagens perguntando por que a gente fala que vai para a Bolívia. A gente, de 6 em 6 meses, a gente conta essa história. Mas como nós temos hordas de novos ouvintes a cada semana, a história da Bolívia começou lá atrás. O programa O Ronca Ronca começou na UFM em 2006. Final de 2006, o Nando, para dizer que ia para o intervalo, ele fazia aquele gesto. Como que a gente pode processar isso radiofonicamente falando, Alcir? Você que seria um break. É um break, mas ele fazia com a mãozinha assim, como se fosse um karatê boliviano, manja? Rapaziada da farinha? Sei qual é. No karatê boliviano. Então, quando ele fazia aquilo ali, já era a dica: vamos para a Bolívia, no karatê boliviano. E o bagulho ficou, né, cara? Virou o nosso intervalo aqui. Vamos para a Bolívia, é por conta do karatê boliviano. Outra historinha que foi muito pedida essa semana diz respeito à introdução ao tema do Ronca Ronca, que também de 6 em 6 meses a gente conta essa história. E coincidentemente, durante esses últimos dias, chegou um número forte de ouvintes querendo saber onde eu consigo essa música. A introdução do Ronca Ronca, e as pessoas não sabem, procuram pelo som, se informam e não encontram, porque ela não existe em outro lugar que não seja aqui e no CD que nós lançamos há uns 4 anos, com 8 participações de nossos amigos ao vivo aqui: Binário, João Donato, Cassim, Sandy Pitbull, João Brasil, Fino Coletivo, Canasta e o Skylab. E a primeira faixa do CD promocional, que a gente distribui sempre loucamente, é o tema do Ronca Ronca. E aí, o que é o tema do Ronca Ronca? É um riff criado pelo Herbert lá em 1900, de preto e branco, que ficou comigo durante muito tempo, quando o Ronca Tripa estava no ar. Depois o Ed Mota regravou sozinho, todos os instrumentos, também ficou no ar um tempão. E agora, nessa série do Ronca Ronca na OFM, o Berna e o Cassim fizeram a gentileza de colocar mais uma versão do tema criado pelo Herbert lá atrás. E me chamaram para colocar um baixo completamente asprado nessa gravação. Então, como muita gente pede, procura e não acha, eu vou mostrar o tema do Ronca Ronca, que está no CD, que nós lançamos há uns 4 anos, para que a rapaziada grave e se divirta. O programa já começou, tá? Ronca Ronca. Thank you. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Oi, FM. Nós, solinho dentro da água, anda sempre regadinho. Assim meus olhos como água parecem irmãos de linho. Nós, solinho dentro da água, anda sempre regadinho. Assim meus olhos como água parecem irmãos de linho. Gira que gira, fiando linho, uso gira, gira. Gira que gira, fiando linho, pouso de lira, gira mansinho. Linho fino espadelado, quem que me dera fiar, para camisas de noivado, para rendas do meu colar. Gira que gira, fiando linho, gira que gira, fiando linho, pouso de lira, gira assim. Oh, linho verde branqueia, logo depois decorado, o meu cantar não falseia, enquanto for desgarrado. Gira que gira, fiando linho, pouso de lira, gira. Gira que gira, fiando linho, pouso de lira, gira quando ele estava em Marucei, é que a cantava. E eu nasci, era o Mel Proito. Mel Proito, filha da mãe. Assim que ele estava a nascer, e que eu ouvi, e ia lá abaixo com o grão, porque ele não se interessava com a rama, interessava-se era com o grão de trigo. Alô, Brasil! Para senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Ronca, ronca. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures. and instructions for dancing, but I love it when you read to me, and you can read me anything. The Book of Love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you are to give me wedding. Oi FM. Ronca, ronca. The Book of Love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing, but I love it when you read to me, and you can read me anything. The Book of Love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it is just transcendental. Some of it is just really dumb. But I love it when you sing to me, and the Book of Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know, but I love it when you give me things and you ought to give me wedding rings. I love it when you give me things and you ought to give me wedding rings. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Eu não sei se ele acha, mas eu acho. Não sei se Eduardo Mota do Brasil é muito chegado ao Magnetic Fields. Provavelmente não. Essa versão original, The Book of Love, que nós ouvimos antes com Peter Gabriel e que certamente será mostrada no festival, no SWU, em novembro. Peter Gabriel chegando ao Brasa mais uma vez, exatamente com esse tipo de som, sem guitarra, sem bateria, com uma orquestra e com um material muito especial mesmo. Já que nós falamos de Recife, que não está no horário de verão, mas Salvador está, vamos comemorar loucamente aqui a chegada do Santinha, do Santa Cruz de Recife, a série C, C de casa. E o Santinha, como acontece há muito tempo, a torcida do Santa Cruz é a recordista de público no Brasa, meu amigo, na série C. Eu gostaria muito que a nossa audiência tivesse esse tipo de percepção das coisas como tem a torcida do Santa Cruz. E é evidente que tem, e está demonstrando isso aqui na OFM há mais de 5 anos e meio. Alcir, a gente vai para Bolívia, o popular karatê boliviano agora, ou dá uma enroladinha aqui ainda? Pode ser? Então vamos, aperta aí, por favor. Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa! Ronca, ronca! A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Thank you. se nosso queridíssimo Renato Russo entrasse nesse exato instante aqui no estúdio da UFM e visse todos os discos que estão aqui, Yabby Yo, Peter Gabriel, King Cuss com Champion Jack Dupree, The Jayhawks, e eu perguntasse para ele: Renatão, qual desses discos você gostaria que sonorizasse o momento da gente informar os dois vencedores da promoção com os vinis da Legião Urbana? Eu tenho certeza absoluta que ele diria esse um aqui ao fundo, Eric Dolphy. Então, com esse mega clássico da música com M gigante, da música planetária ao fundo, vamos dizer que os dois que participaram durante toda a semana da promoção com a coleção completa em vinil da Legião Urbana são a Renata D'Amico e o Jefferson Guerra, ambos os dois do estado de São Paulo. Renata D'Amico e Jefferson Guerra faturaram cada um o kit completo em vinil da Legião Urbana pela participação durante toda a semana. A curadoria e a co-curadoria da UFM já estão em contato com vocês. Então, muita atividade em todas as formas de comunicação para você saber como os discos, 8 discos em vinil, como que esse pacote vai chegar até as suas garrinhas. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite. Participe do Ronca Ronca. Pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Nossa audiência totalmente desembestada aqui, meu. Por falar em Legião Urbana, o Bruno Almeida informa que abril acabou de colocar nas bancas a coleção completa da Legião em CD. A coleção tem os mesmos padrões de qualidade das anteriores, Chico Buarque e Tim Maia. Ele comprou o primeiro disco, material de primeiríssima qualidade. O primeiro da Legião custa apenas R$ 9,90 e os demais sairão a R$ 17,90. Um espetáculo. A nossa queridíssima ouvinte de toda terça-feira, Márcia W., lembra o centenário de Nelson Cavaquinho. O Charles Porto, de Maceió. Rapaz, o Charles manda um texto grande aqui. Hoje é super terça. Se alguém duvida, segue a listinha. Hoje, novo disco do Vado. Hoje, aniversário dele, Chuck Berry, você já citou. Hoje, a primeira vitória do Asa fora de casa pela Série B este ano, com 40 pontos, assegurando a permanência na B. Hoje, garanti minha ida ao SWU para os shows do dia 14, talvez 13, Peter Gabriel, passagens na mão. Hoje, os Stone Roses confirmaram retorno para uma série de shows. Hoje, vazou o novo de Tom Waits. Essa informação também já circulou pelo Ronca Ronca. E ontem, a informação mais bacana de todas, foi meu aniversário, mesmo dia do El Loco Abreu. E olha que idade, quarentinha, o maior artilheiro da história do fogão. O programa está supimpa. Charles Porto, uma lenda. Toda terça-feira do Ronca Ronca, diretamente de Maceió. A Sara, do Tatuapé, em São Paulo, diz: cara, que maneiro, gostei do Ronca Ronca, toca Moody Blues. O que isso mostra? Que ela estava circulando ali, zapeando, e parou em alguma música que tenha interessado ou que tenha chamado a atenção dela. E esse é um jeito muito comum das pessoas se sintonizarem algum programa, se conectarem a alguma rádio. Vão ali circulando, epa, o que é isso? Certamente a Sara passou por esse momento. O Wagner, nosso ouvinte de Auckland, Nova Zelândia, também firme e forte. E a Vivian diz o seguinte: boa noite, Malval. Depois de muitíssimo tempo sem ouvir o Ronca Ronca, ao vivo aqui estou. Gostaria apenas de dizer que o programa continua bom. Não posso dizer que continua o mesmo, porque ser o mesmo fere o estatuto ronquista, que prega, além da constante desorientação, prega também a constante mudança. Mas é isso que é bom. Gostaria de pedir qualquer coisa do Marcelo Ginesi, um músico que estou conhecendo agora e que está se revelando um brilhante cantor e compositor. Então, se der para rolar hoje ou semana que vem, eu agradeço. A Vivian mandou essa mensagem, agora que eu vi, ela não deve ter percebido que nós já mostramos o Ginesi. Então, essa é a sintonia. É impressionante. Ela pede o Ginesi sem eu ler o e-mail. Eu toquei o Ginesi, cara. Vai explicar isso, cara. Alcir, como sempre, a nossa audiência exige o Pederneiras. Manja, é impressionante, cara. E como quem manda nessa bagaça é a nossa torcida, o que, que a gente pode fazer? A não ser trazer de volta essa lenda. Pau no burro, por favor. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte e comentário. Ronca, ronca. Oi, FM. É hora de renovar. Preciso do seu voto. Para vereador, Pastor Adonias, 99-171. Ronca, ronca. Ai, ai, ai, ai, ai. E com essa comunicação imediata que nós temos, muito louca, a Vivian já responde. Vivian, já rolou o Genesi? Ela acabou de pedir o Genesi. É que eu liguei o rádio às 22h40. Por falar em hora, Alcir, vamos lembrar que em Recife o programa começa às 9 e acaba às 11. Então, se alguém de Recife está sintonizado agora, a bagaça acaba às 11. Procede? Então, diz ela, é que eu liguei o rádio às 22h40. Mas, de qualquer forma, agradeço, porque mesmo sem saber, vocês já leram meu pensamento. Mais uma cláusula do Estatuto dos Ronqueiros. Sintonia total na desorientação. Valeu, Maurício. Shazam, um dos príncipes da cabeleira alta, totalmente sintonizado na Oi FM. Que situação, hein, meu amigo? Repetindo então os nomes dos dois felizardos que faturaram o kit completo em vinil dos 8 discos originais da Legião Urbana, ambos os dois de São Paulo, a Renata D'Amico e o Jefferson Guerra. Por falar em Recife, tem o Frederico aí, pode ser qualquer um. Aliás, vamos fazer o seguinte, depois a gente volta com o Frederico. Vamos mostrar para a Vivian, que está fissuradinha para Dedé no Genesi, o Marcelão Genesi, especial para Vivian. Já que nós já mostramos a sessão de um ano do Genesi na OFM. Tem ele aí? Alô, galera ligada ao Ronca Ronca. O único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Ronca Ronca. Thank you. casa que eu estou a viver. Paródia de noite machê, sem macama com sabura. És vida só que eu estou a viver. Paródia de noite machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, que povo sal. A minha os gata mata, o meu hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, que povo sal. A minha os gata mata, o meu hora para amanhã caminho. Es convivência de senhores vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência de senhores vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, oi, povo sal, pra mim os catamatam, um bem cora pra banhar caminho. Angola, Angola, oi, povo sal, pra mim os catamatam, um bem cora pra banhar caminho. Paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, povo sal, a minha os cata mata, um bem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, povo sal, a minha os cata mata, um bem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, povo sal, a minha os cata mata, agora pra banhar caminho. Angola, Angola, oi, povo sal, a minha os cata mata, agora pra banhar caminho. Angola, Angola, oi, povo sal, a minha os cata mata, agora pra banhar caminho. Angola, Angola, oi, povo sal, a minha os cata mata, agora pra banhar caminho. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. repetindo. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca, Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. Não. É foda que tu presta atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Saudação especial a um primo que eu ganhei ano passado, o Brunão. Queridíssimo amigo, que cruzei com ele exatamente ontem. Mais feliz que pinto no lixo, por várias razões, inclusive. Um beijo, primo. Nossa audiência completamente frenética, desorientada, desembestada. E o mais impressionante, realmente, eu já falei disso algumas vezes aqui nesse tempo de Ronca Ronca na UFM, a gente tem que descolar um babalorixá, uma entidade, um ser realmente supremo para que dê algum tipo de explicação dessa conexão que nós temos. Acabou de ir ao ar aqui o fato da Vivian. E olha essa história aqui, do Ney do Rio de Janeiro. Olá, Maval, amigo, acompanho o Ronquinho há muito tempo, sempre conhecendo sonhos e tendo informações valiosas. Aproveito para saber notícias. E que fim levou a super cantora funk, Bette Davis? Tenho dois álbuns maravilhosos dela. Gostaria de saber o que houve em sua carreira e nem sei se ela está viva ou morta. Existe algo em vídeo dela, algum show ou documentário? Peço ajuda do amigo e deixo um forte abraço. Ney do Rio de Janeiro. Essas informações que ele pede, eu devolvo à nossa audiência para que ele fique devidamente respondido por onde anda a Bette Davis. Mas a Bette Davis há muito tempo não passa pelo programa. E hoje, qual o disco que eu trouxe? Exatamente da Bette Davis, que não passa por aqui há muito tempo. E também não é comum chegar mensagem da nossa audiência falando dela, perguntando por ela ou pedindo para tocar. Então, Ney, afinação total, cara. Ronca, ronca. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Have you ever wished upon a star? And all your hopes seem so far. Well, here's a wish that will come true. And all these wishes are just for you. I wish I knew how to feel to be free. Yes, sir. I wish I could break all of these chains. Oh, yes, that are really holding me. Wish I could say all the things I should say every day and say them loud. Say them clear. I could share all the love that I have in my heart today, and then move all the bars that keep the people in the world astray. I wish I could give all the joy that everybody could see. The love that I have in my heart right now today. I wish that I could help someone who was sadly somewhere going astray. And most of all, I wish I had the answer and the secret to peace. I'd give this to every leader of the world. And then I wish I had the secret of love, for I'd share this with every man, every woman, every boy, and every girl. Oh, like a bird up in the sky, and then wake up one morning to find out for myself. Oh, you don't even have to die. Listen, I'd fly if I could fly, you see, to the sun and then down to the deep blue sea. Then I'd sing, yes, I'd sing about freedom. Sing along with me. Let me hear you just sing it one time. Let me hear you say, I'd sing, yes, I'd sing. Come on and sing. Children, sing about love now. Sing, sing, sing about peace. Sing. Alô, galera da Oi FM. Aqui, Gerson King Combo. Eu também estou no ronca-ronca desse maravilhoso Maurício Valadares. Essa gente muito boa. Oi FM. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Pra quem não tem nada, a metade já é o dobro. Ronca, ronca. Ai, ai, ai, ai, ai. Karen Dalton. Yesterday. Anyway, you made it was just fine. Cacete, vou chorar, cara. FM. Ronca, ronca. He turned his back on. Oi FM. Ronca, ronca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ao ser quantos minutos para acabar o milho acabar? A pipoca. 13 minutos. Tá bom, né? Felizmente. Karen Dalton rasgando brasa. De Porto Alegre a Recife, muita pressão. Nossa audiência é completamente desorientada. O Ney do Rio de Janeiro, que perguntou sobre a Bette Davis. Aliás, a Bette Davis, as informações estão chegando aqui sobre ela. Foi namoradinha / senhora de Miles Davis. E foi ela que colocou o Miles no rumo de uma desorientação ainda maior. Ela que forçou uma barra. Caramba, que emoção essa Karen Dalton. Dele encontrar o Jimi Hendrix. Ela colocou o Miles numa embalagem mais pop, mais acessível. Enfim, o Ney retorna a mensagem. Maval, hoje é meu aniversário. E ouvindo uma das minhas cantoras favoritas, Bette Davis. Melhor presente, melhor que isso, ouvindo Bette LaVette. Abração, Ney. A Bette LaVette tem passado com mais frequência aqui do que a Bette Davis. Enfim, Ney, tudo de bom. É noise, não? Cara, realmente, a Willana, Carol Vinagre, Carlos Magno, Michel, Mr. Wright, completamente desorientado, Marcelo Galli, Thiago Mamede, ouvinte de BH, que pela primeira vez... Olha só, opa Maurício, boa noite, meu nome é Marina Guedes, sou de Belo Horizonte, primeira vez que escrevo, preciso dizer, o Ronca Ronca é sensacional, delícia de programa, já que estou à vinda do Peter Gabriel, continuemos no clima SW, Modest Mouse, seria bonito de ouvir, é possível? Mimo para Rodrigo Ottoni, o cara que me deu a notícia bacana de que os caras viriam ao Brasil. Grande abraço, Mariana de Belo Horizonte, pela primeira vez participando do Ronco a Ronco. Já falei várias cidades aqui, mais uma que se manifesta, Ribeirão Preto, do nosso querido Célio, Santo Ronquinha, Luiz Sal... Olha isso aqui, cara. Célio Simões de Ribeirão Preto, Santo Ronquinha, nos salve do emburrecimento musical. Que pressão, cara. Não joga isso em cima da gente não, Célio, pela mãe do guarda, cara. O Edivaldo diz o seguinte: Maval, vou gravar em vídeo uma visita ao meu tio Natanael, que é especial e mora em Jacareí, São Paulo, e deve ter por perto de uns 10 mil discos em vinil. O primeiro, se não me engano, de 1972, com a trilha sonora da novela Selva de Pedra. Mas eu vou conferir pessoalmente. Tem discografia do Led Zeppelin, Black Sabbath, Yes, Raul, Grand Funk, por aí vai. Vou gravar e lhe enviar. Só cabeleira alta. Edivaldo Amorim. Por falar em cabeleira alta, chamas, labaredas, rapaziada do Royal Albert Hall. Como sempre, toda terça-feira, sintonizada na Oi FM. Ronca, ronca. Oi FM. quase meia-noite, né, Alcir? Essa trilha vai fazer o negozinho ficar com medinho. Orelhinha no travesseiro e esse clima sinistro aí ao fundo. Essa é a trilha do Grizzly Man, documentário espetacular do Werner Herzog sobre o caboclinho americano que queria ser urso. Recomendo, já recomendei várias vezes, Grizzly Man. É o Homem-Urso, a versão brasileira. E a trilha é criada pelo Richard Thompson, um dos meus maiores heróis na música. Volta e meia passa por aqui. Nem passa muito para eu não gastar o Richard Thompson, guitarrista do Fairport Convention, vários discos solo espetaculares. E ele se juntou a uma rapaziada muito forte. Nessa rapaziada está o Jim O'Rourke, que já fez parte do Sonic Youth, veio ao Brasil com Sonic Youth, tem vários discos individuais também, e o Henry Kaiser, um dos maiores doidinhos da produção, da guitarra, da música mais cabeleira alta que se tem notícia. Então essa canção é brincadeira, esse momento aqui é uma criação dos três, o Henry Kaiser, o Jim O'Rourke e o Richard Thompson. Mas tem um clima mais soltinho, por exemplo. O disco começa assim, ó. Total, Richard Thompson total. O Homem-Urso é um espetáculo. Eu vou contar que o assassino é o mordomo. O cara queria virar urso. Ele foi durante anos seguidos no verão para o Alasca. O verão no Alasca. Documentar e se aproximar muito dos ursos que por lá circulam livremente. E se aproximou tanto, junto com a namorada, que acabou sendo comido pelos ursos, por um urso específico. A história é muito grande, gigante, e o Werner Herzog fez esse documentário com a trilha monumental do Richard Thompson, tá bom? Aqui, já vem para outra aqui, ó. Olha, a Karen Dalton realmente estremeceu os pilares do Brasil, o varonil. E ela é muito desconhecida mesmo. Não sei se ela já teve algum disco lançado no Brasil. A discografia dela é bem pequena. Ela, nos últimos anos, ela foi redescoberta ou descoberta. E ela gravou muito pouco. Então, sobras de gravação, material que ela gravou não para fazer disco, estão sendo lançados em disco, ensaio, essas coisas que hoje em dia a gente está acostumado a ver por aí. E a Karen Dalton tem uma história que merece um filme, inclusive. Uma mulher espetacular que, no início dos anos 60, em Nova York, se envolveu com todo mundo bacana da música. No início mesmo da coisa, viu Bob Dylan com fralda, com cheiro de talco Johnson. E morreu, em 93, se não me engano, miseravelmente nas ruas de Nova York. Durante anos, combateu heroína, manguaça. Morreu, perdeu a guarda da filha e morreu na rua, a Karen Dalton. Richard Thompson, que coisa de doido, cara. Acabando o milho, né? Dois minutinhos. Vamos encerrar o programa com Arthur Verocai, que se apresenta dia 22, sábado, no Copa Fest, um festival de música que tem o Verocai. Nesse mesmo dia, sábado, dia 22, tem o Ayrton Moreira. O show do Verocai começa às 21 horas e o Ayrton Moreira começa às 23 horas. Tem mais informações, mais gente bacana se apresenta no Copa Fest. Vamos agradecer a participação de nossa audiência frenética. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Não deixe de participar durante a semana. Muita mensagem. Mil perdões por não conseguir citar todos os nomes e ler todas as mensagens muito especiais que chegam. Beijinhos, bye bye, tchau. Ronca, ronca. UFM. Everybody, thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca.